4 Aracaju, 230, tem autorizado, só um minuto, copo. 4 Aracaju, 7 km. Estacionado no Boa Noite, aciona a identificação, chegada bom, 10 4 mil pés, comunicador. Bordo, 2 horas, e Delta no Aracaju. Principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame pronto para decolagem, ajuste no 0 no 4, 3152. Bate, Índia, Alfa, ponto de espera. No 714, ponto cópia. Pronto, 714 Aracaju, 230, está autorizado, aerovia Golf 677, decola da 1-0 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5123, controle 120, decimal 8. 130, autorizando a via Golf 677, decola 1-0 com curva esquerda, Puca, Aracaju, 1-2-3-2-3-0-8, controle 1-2-3-4. 02, chame pronto. Eu vou no 7, no 4. Boa noite, adiciona a identificação, autorizado a Mari, decida 050. Agora é o número 4. Está pronto, considera da 352 da linha, decola pista no zero, vento 140 graus com 05 nós. A linha decola no 03. Meia, está autorizado o procedimento? Pode visitar. 71896 prossegue 2010, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado, 8%. TP-534 para 3142, direto Duna, 10-3, 1014. Estabilizado, campo azul, 5899. 5899, completa a aproximação, torre no 9612. 86, boa noite. Afirmativo, livre decolagem, 120 graus com 05 nós. Corre, boa noite, objeto 5899. Boa noite, web 5899, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 014. Guardando pista livre, 5899. Baixada travado, web 5899. Negativo, baixada travado. Livre pouso, pistão no zero, vento 1, 30 graus, 130 graus com 05 nós. Web 5899. Livre pouso, objeto 5899. Trans 52, decola de 20, chame controle 120, decimal 8. Tem um bom voo, boa noite. Boa noite, 208. Controle Salvador, tá 3152, boa noite. Cruza 1600. 3152, boa noite, contato radar, tá 330, tá 3152. Estabilizou em ILS, gol no 896. 896 completa a aproximação, torre no 8612. 8612 é 8696, graças. 35344-1010, livre ILS, reporte aí, estabilizado. Oi, Salvador, boa noite, 3226, autorização Natal. 26, Correia, só um minuto, cópia, já tem o 370 autorizado, prepare a subida a Puca. Obrigado, 370. Torre Salvador Gol no 896, a uma milha do externo. Gol no 896, ajuste agora no 0, no 3. Continua a aproximação, guardando pista livre. Com 1013, mantém a aproximação no 896. No solo 23, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Kilo, até o pátio 3. Posição prevista do pátio 3, a posição 07. Mesmo assim, fica atento ao balizador. Tenha uma boa noite e bom descanso. Livra direita na sua, Alfa Kilo 07, leve 589. Meia livre pouso, pistão no zero, vento 1 no 30 graus, 130 graus com 05 nós. Pesado pouso na 1 no 0, gol no 896. Na 3226, Natal 370 autorizado, Perizulo 10 Aerovia, decola da 10 com curva esquerda, na subida Puca, transição Zipar, aciona 5130, controle 120 decimal 8. Autorizado 370 para Natal, rota Perizulo 10, decola da pista 10, primeira curva esquerda, na saída Puca, transição Zipar, 5130, transponder, o controle 208 da 3226. São 7, chame pronto, são 326. Na 3152, chama Recife, no 2545. Para 4 meses, da 3891. 3891 após pelo 2000 pés com 1013. Autorizado ILS, reporta estabilizado. 2013, reporta estabilizado, 3891. 96 no solo, 26 à direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reporta da Juliette para ingresso. Via Alfa, reporta da Juliette, gol no 896. Charlie LS, igual com o campo 353, pode passar. 3344, completa aproximação, torre no noite, meia dúzia. Torre, Salvador, boa noite, 353, 44, padronizado, Fulené. 5344, ajuste no 0, no 3, 1013, confirme que está abaixo da travada? Ainda não, senhor, está demais. Voo no 714, só um minuto para iniciar o pushback. 896, agilizando por gentileza, ingressa via Juliette, portão 04. Juliette 04, voo 896. 5344, check 30, livre pouso no 0, vento 140 graus com 07 nós. Tenente, agora baixado travado, autorizado o pouso, 5344. Danação com a equipe, gol no 714, está ingressando agora próximo a Juliette, o Boeing da companhia no 04, após está livre iniciando 02, chame táxi, gol no 714. Danação, tchau, gol no 714. Bom dia, aciona a identificação. Voa direto Duna 2 no país com 1013, reporte localizador. Boa, Duna, para 2000 com 1013, Boa 7746. Para 3891, no completa a aproximação, torre no 862. 865, 3891, não. 862. Bom dia, aciona a identificação. Autorizado a chegada Mari, desce 3.000 pés com 1.013. O 344 no Solos 32, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Direita, segue na táxi escuta, reporta antes da Juliette para ingresso. Salvador, bom dia, TAM 3891, LSA 10, baixado checado. 3891, ajuste no 0 no 3013, o vento 120 graus, 120 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no 0. Tem livre pouso no 0, 3891. Salvador, da 3226, pushback, mandando na posição 07. 07, 3226, está autorizado, chame táxi. 3, 2, 6. O voo curto 994, sexta estimação Charlie, autorização Maceió. Diego 994, Maceió, tem o 350 autorizado, só um minuto, cópia. Guardando, novo no 994. Oi, Salvador, 3344, para ingresso na Juliette. Ingressar via Juliette, observar a liberação do Boeing da Gol e após o Gol prossegue para o portão 015344. Ingressa em Juliette, aguardando o início do Gol para o 015344. Salvador, é o 714 para o táxi, que é o B152, alterna Recife, 2 horas e 7. Ninguém Alfa, reporte, ponto de espera da 10 pronto, ajuste no 0 no 3, Gol no 714. DJ Alpha, reportar pronto na caminhada, vou esperar dar uma 0, 891, no Solos 35, direita prossegue táxi na minha escuta via Alpha, reporte antes da Juliette para ingresso. Alpha antes da Juliette, 3891. Espera da 1-0, vou no 7-4. 7-4, além decola, pista no 0, vento 1, 3-0 graus com 0-8 nós. Além decola da 1-0, vou no 7-4. Yankee Tango, aciona a identificação, está presente no APROA Diamant, descendo ao 090, reporta para modificação de regras. Whisky Yankee Tango apenas confirmando, seu pouso é na 107. Gente, vai voar na proa 090. Sobre o 4178, assina identificação autorizada, Mari, 104 mil pés com 1013. O Yankee Tango está limitado pela radial norte 360 de Salvador. Torre Salvador, Gol 1606, sente da informação antes. Gol 1606, Bahia, Campina Grande, aguarde, número 2 para cópia, prepare a subida Puca. Puca, saída, aguarda, Gol. Decolas 38, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, boa. Controle Salvador, muito bom dia, Uno 714. 714, bom dia, contato radar, subida 230, sai da Puca. 230 na Puca, Uno 714. 31, 707, 2010, Comem 13, Livre LF, no porta estabilizado. Azul 4178, da presente voa direto, posição Duna. Parte principal, Índia e Alfa, reporte ponto espera da 10 pronto, ajuste no 0, no 3, da 3226. Parte e Alfa, reporte na ponto espera com 23, da 3226. Yankee Tango, modificado plano 0339, desce em condições de usuário de 510, o ajuste em Salvador 2013. 2013, completa aproximação, 2-1-8-6-12. 18-6-12, um bom boa noite, professor. Boa. Laje na subida Puca, transição Caju, aciona 5133, controle 120, decimal 8. O gol 1994, deu Maceió, nível 350, viébre 58, Oraco, DCT, Maceió. Recorda 1-0 com curva esquerda, saída Puca, Caju. 5133, deu transponder, controle aposto, 1208, copiou o gol 1994. Reto, portão 03, chame pronto, gol 994. Chamará pronto, 1994. Tava localizador, 6746, ok. 6746, reporte Simbra com trem checado, ajuste no 0, no 3. Reportará trem checado com ajuste 1013, 6746.